me acorda em dola, passa a bola que hoje eu tô com pressa. Os ponteiros colhe, a adrenalina é o que interessa. Pra descer pro baile o bonde adaptou as peças, ó. Com vacilão é sem conversa, ó, é sem conversa. Atatatá, sufocando seu ar, noroeste, no ar da close na minha cara. É o fogo que não para e as bundas disparem. Nós vara, madruga só te dando vara, então cola na grade, assiste de perto. Festa na laje, com os cris perto, os dedos são ágil, o papo é rap. Se ela for lindo, o serviço é completo. Buscamos ouro na fronteira, tesouro da trincheira. Fuma ou cheira a coca que sua filha quer, não tem na geladeira, ó. Ouro da fronteira, tesouro da trincheira. Fuma ou cheira a coca que sua filha quer, não tem na. É dia de baile, tá legalizado. Tô vendo esses loucos fazendo fumaça. Colaram com os graves que treme os barracos. Hoje a festa é na rua, então cola de graça. Não assusta com as peças, pode passar. Só pra manter a ordem na contenção. Então saiba chegar sem desrespeitar, que hoje cê está em festa de ladrão. As bandido fazendo as bandite gritar. As mina arrasta a placa, mas que as botoca quem é contra? Manda vir reclamar. Do lado de cá, noroeste te embaça. Te ofusca com brilho das prata banhada. Então cola pra cá, mas venha preparada. Disposta a passar essa noite virada. Tá nada pra nós, só os maloca embrasado. Com o cão puxado, oprime quem finge. Fica as pampas pra curtir o lazer. Mas nunca se esqueça, noroeste é o crime, porra. Noroeste é o crime, caralho. Noroeste é o crime, porra. Isso bate é o crime, caralho.